Denis com Yuri Martins. Se liga, se liga. Ela gosta de embrasar, tá solta na madruga. E quando escuta esse som, ela joga bunda. Ela gosta de embrasar, tá solta na madruga. E quando escuta esse som, ela joga bunda. Descontrola, vai jogar, gostosa. E joga, descontrola, vai jogar, gostosa. E joga, descontrola, vai jogar, gostosa. E joga, descontrola, vai jogar, gostosa. E vai jogando a bunda, bunda, bunda. Vai jogando a bunda. Para o grava base, ela continua. Bunda, bunda, bunda. Vai jogando a bunda. Para o grava base, ela continua. Então segura essa menina dançando de quebradinha, movimentando mostrando sua popinha, tum dum dum dum dum dum dum dum dum dum, faz bater palminha, tum dum dum dum dum dum dum dum, faz, vai jogando a bunda, tum dum dum dum dum dum dum dum dum dum, vai jogando a palminha, tum dum tum dum tum dum tum dum, faz, vai jogando a palminha, daquele jeito. Eita, menina que mexe a raba, hein? Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, neblina. Os cretinos. Daquele jeito. Descontrola, vai jogar, gostosa. E joga, descontrola, vai jogar, gostosa. E joga, descontrola, vai jogar, gostosa. E joga, descontrola, vai jogar, gostosa. E vai jogando a bunda, bunda, bunda. Vai jogando a bunda. Para o grava base, ela continua. Bunda, bunda, bunda. Vai jogando a bunda. Para o grava base, ela continua. Assim,